I'm a diamond. Big Ben is still chiming. They don't wanna see us smiling. They wanna keep us grimy. But my politics too lively. Still here amongst the sirens. Thunderclaps and violence down Dustin Lane. I'm scribing. No visits from your highness. Still here, my dear, despite the prophecies of seers. Smash the pieces on the pier. Put myself back like IKEA. Still here amongst the brass. Garments watching stars. London wind is biting. Ah, shiver my tin mustache. I'm crude but not into class. Willing and able and up to the task. They go low, we go high, it's a fact. They go low, we go high like tax. Still here and cool. Still here like Queen Kasum. Chilling like leaves in pool. Then school like tomatoes. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Eu não sei ao certo o que é que se passou aqui, mas era suposto termos ficado com a música dos, perdão, dos Sons of Kemet, que tem o nome de My Queen is Ada Eastman. Alguma coisa aqui correu mal, eu não sei ao certo o que é que era, mas, enfim, se calhar vamos remediar isto. Bom, este é um disco de 2018, dos Sons of Kemet. Ouvimos a primeira faixa My Queen is Ada Eastman, o disco chama-se Your Queen is a Reptile. Este foi um dos grupos que pude ver no Legacy, na Holanda. Não é o que eu estava à espera, eu não conhecia nada. Sei que já estiveram aqui em Portugal e acho que estiveram aqui também neste verão, talvez no EDP Cool Jazz, numa formação com 4 bateristas, salvo erro, normalmente tocam com 2. Mas ao vivo vão com 4. A coisa funciona. Esse é um grupo interessante. Eu estava agora a ler um bocadinho sobre este disco, quando a música foi brutalmente interrompida. Portanto, se calhar vamos deixar isto de seguir até ao final. Aproveito para dizer que está tudo bem. E já falamos. Até já. Isto hoje não está a resultar com este disco, é uma pena porque é um ótimo disco. Chama-se Your Queen is a Reptile, é da autoria dos Sons of Kemet. O nome alude, aliás, o nome de cada faixa alude a uma personalidade feminina diferente. Na primeira que ouvimos, Ada Eastman é a avó de Shabaka Hutchins, é o saxofonista líder do grupo. E todas as faixas têm uma referência a uma personagem diferente. Bom, eu tenho medo de continuar por este disco porque acredito que isto volta a acontecer. Portanto, enfim, fica a dica. Espero que tenham gostado. Nós hoje vamos ouvir muita coisa. E vamos ouvir coisas bem bizarras. Vamos seguir agora com La Fonda, que é um nome que me tem aparecido várias vezes, por vários motivos. Eu vou tentar descobrir alguns. Um deles eu já descobri e é bizarro também, mas é um nome que está neste momento associado à Warp, à editora, e lançou um EP em 2016, que é o que vamos ouvir agora. Acabei de o receber, portanto não estou todo familiarizado com este trabalho, mas com ele vamos ficar. É uma proposta de música eletrónica, algo experimental. Vamos ouvir Ally, do EP Tan. Enquanto eu vou fazer algumas descobertas em relação a isto, porque tem-me aparecido várias vezes, eu suponho que seja porque deve estar um trabalho para sair em breve. Mas vamos ver. Até já. You know I could write a book, and this book would be thick enough. You stand out, I could tell what you would be like when I see you dance. I met a guy, and he looks like a nightcap. Found a way to be himself at all times. I'm wishing we'll be allies. Oh boy, we'll ride again. Met a guy, and he looks like a nightcap. Found a way to be himself at all times. I wish we'll be allies. Oh boy, we'll ride again. Fonda, com L.I., do seu EP Tan, de 2016. Fui fazer uma breve pesquisa e não encontrei nada. Além de uma colaboração com Laurel Halo, no disco de 2017 Dust. Mas eu suponho que ela ande mais por aí. Ora, de 2018 ela tem na verdade música nova. E é música em colaboração com uma artista que passou em Braga há pouquíssimo tempo. Um link que eu abri no computador, mas já o perdi também. E trata-se de uma colaboração com Midori Takada, que é, enfim, parece-me algo inusitado. Pelos vistos, musicaram uma espécie de ópera, Vamos ver se conseguimos picar um pouco disto. Não sei se será possível. Mas é uma colaboração entre as duas. Não vamos poder ficar por aqui, mas podem ouvir isto, basta pesquisar por Midori Takada e La Fonda. O trabalho chama-se Le Renard Bleu e está disponível no Bandcamp. Aliás, é de lá que estou a fazer este streaming. Bom, disto passamos para outros sítios. Relembro que já ouvimos Sons of Kemet e La Fonda. E vamos agora ficar também com outra aposta arriscada. Agora, neste mês, a revista Wire, que é de resto uma das referências por aqui, já está a fazer o seu levantamento de discos de 2018 e, como eu não ando especialmente atento às novidades, aproveito esta altura para picar e dar uma vista de olhos no que se vê deste ano. Alguns nomes chamaram a atenção, assim muito de repente, não sei grande coisa sobre eles, mas temos aqui Ben Lamar Gay, que lançou um disco, julgo, também por uma editora relevante, chama-se Downtown Castles Can Never Block the Sun, como disse, de 2018, e vamos escolher uma faixa aleatória, por exemplo esta, Seasoning Call de Primavera, e com ela vamos ficar. Eu sei que parece um início de programa algo atribulado, já tivemos os habituais problemas técnicos, mas a coisa vai endireitar daqui a pouco. Vamos explorar um pouco da carreira de John Cale, integrou os Velvet Underground, ouvimos-lo na passada semana na sua colaboração ou produção, coprodução do disco de Nico, The Marble Index, e hoje vamos ouvir algumas coisas a solo. Já agora, John Cale não significa em português João Alho Francês. Ficamos agora com Ben Lamar Gay e A Seasoning Call de Primavera. I rock a beat, and then she screams out my name. Scent given off by Alabama recipe. Lord, the master chef's on her game. She got heat, boiling water, sauce, pots and pans. I answer her call by the sound of a voice. I know for me she's got a plan. Raise. is lovely when she's in the mix. It makes me wonder why on earth she tends to split and bounce and bounce and bounce. I call my cousin, he holds it down and can't key. Been moving since the percolator, even did his thing in Germany. Yes, Germany. His footwork is efficient to carry out the mission. You never miss the spice until it's gone. The moves are sharp and cunning, she'll never see us coming. Let's go get up. Let's go get up. Now let's go get up. Now let's go get up. Now let's go get up. Oh, I remember how she tasted so good. Now let's go describe that girl. Ficamos com A Seasoning Called Primavera, de Ben Lamar Gay, e vamos prosseguir neste disco para uma faixa um pouco mais curta, que tem o nome de Music for 18 Hairdressers, Braid and Fractals, que é uma referência à obra de Steve Reich, Music for 18 Musicians. Bom, vamos ver o que daqui sai. Ficamos na música de Ben Lamar Gay, ouvimos Music for 18 Hairdressers, Braids and Fractals. E vamos agora passar muito rapidamente pelo novo de Laurel Halo também, um nome que me entusiasma bastante desde 2011 ou 2012. Foi uma paixão assolapada pelo seu disco Quarantine, que dura até agora, portanto é um amor muito mal consumado. E desde então, aguardo sempre todos os seus discos. Ouvi o Dust do ano passado, não com a mesma intensidade. Este aqui saiu e eu quase nem dei por ela. E vamos chegar agora com Quietude, do Laurel Halo. Relembro que ainda vamos passar pela música de John Cale, mas antes disso talvez tenhamos um momento um pouco extremo. A ver se nos aguentamos. Bom, foi um momento um pouco mais tímido, com a música de Laurel Halo, e vamos prosseguir. De facto, hoje temos mesmo muita coisa para ouvir. Eu não sei ao certo se a nossa emissão vai ficar bloqueada a partir das da 1 da manhã, portanto, em frente, vamos. E vamos chegar agora com a música dos Stooges, a pretexto de ter sido um disco produzido por John Cale. Fica para seguir o momento. Este não era o momento brutal que tinha falado, mas é um momento curioso da história da música. Isto julgo que foi lançado em 68 ou 69, é o disco de estreia dos The Stooges, que em vários níveis foram verdadeiros precursores do punk e de outras coisas. Portanto, com eles ficamos. Até já. Can I come over tonight? Or can I come over tonight? What do you think I wanna do? That's right. Or can I come over tonight? I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. I said we will have a real cool time tonight. I say we will have a real cool time tonight. I say we will have a real cool time. We will have a real cool time. A real cool time tonight. Bom, ficamos com a música dos Stooges e vamos seguir agora sim para a música de John Cale. Este disco dos Stooges foi produzido em 1969 por John Cale e ele ainda chegou a produzir vários outros músicos. Teve, como disse, a passagem pela carreira de Nico em 67, depois em 68 com The Marble Index, ainda fez música com os Velvet Underground. Teve também uma colaboração com Terry Riley, um dos grandes nomes do minimalismo americano, até que chega finalmente, e já agora também, na produção do disco de Nick Drake, de 1970, Brighter Later. Portanto, foi um produtor muito versátil, fora os incontáveis outros projetos em que esteve envolvido, e que não estou a citar, até que chega 1973 e grava Paris 1919, que já aqui passou numa emissão para aí há 3 ou 4 anos. E vamos apenas recuperar uma faixa que tem o nome de Andalucia e é uma balada lindíssima. Com ela ficamos. Até já. Andalusia, when can I see you? When it is snowing out again. you louder and softer, closer and nearer than again. Needing you, taking you. Andalusia, come to stay. Wait till tomorrow. Oh, pass the time. Andalusia, when can I see you? When it is snowing out again, Farmer John wants you. Louder and softer, closer and nearer than again. Needing you, taking you, keeping you, leaving you in a year and a day to be sure. Your face doesn't alter, your words never falter. É uma canção encantadora de John Cale, do seu disco Paris 1919. Foi lançado em 1973, como este disco que agora vamos ouvir, autorado por uma das pessoas que mais colaborou com John Cale. Quer dizer, se calhar não tanto, mas é Brian Eno. Não, nem valia a pena estar a inventar uma introdução. Portanto, este é de um disco que nunca aqui passou, eu também nunca o tinha ouvido. Ainda guardo alguns da sua discografia para ir consumindo ao longo dos anos. Este chama-se Here Come the Warm Jets e ainda está numa fase algo distante da sua música ambiente e, enfim, de coisas mais calmas. Esta chama-se Driving Me Backwards e vai preceder um dos momentos altos deste programa. Portanto, com ela ficamos. Driving Me Backwards, de Brian Eno. Oh, É uma faixa muito curiosa da autoria de Brian Eno, tem o nome de Driving Me Backwards e é do seu Here Come the Warm Jets, de 1973. Bom, e tivemos dois momentos, um com John Cale, Brian Eno, já falamos de Nico também, e se eu vos dissesse que é um disco do ano seguinte, 1974, aliás, não sei se o disco é de 74, mas a ocasião é 1 de junho de 1974, em que se reúnem mais Kevin Ayers e mais alguns nomes, como Mike Oldfield e Robert Wyatt, para dar um concerto em que John Cale, Eno e Nico abrem para Kevin Ayers. E neste disco a primeira faixa é esta mesmo que ouvimos, Driving Me Backwards, só que tocada ao vivo. Dizem que é muito boa, eu não a ouvi. E depois toca John Cale, algo que não correu muito bem pelos vistos. E depois Nico faz uma cover de The End, dos The Doors. E é com essa que vamos ficar agora. É uma faixa um bocado comprida, não sei se a vamos ouvir na íntegra. Mas vamos pelo menos ouvir parte. E a internet está dividida entre momento genial ou momento terrível. Portanto, guardem uns momentos para apreciar. Tirem também as vossas próprias conclusões. E com ela ficamos. Até já. Ride the highway west

É um belíssimo momento no disco de Meredith Monk. Chama-se Dolman Music. Peço desculpa, isto já teve melhores dias. E a canção tem o nome de Gotham Lullaby. Este disco é de 1981. Meredith Monk continua a editar coisas. E temos aqui um trabalho de 2011. Portanto, já foi há 7 anos. Se calhar não continua a editar coisas. E vamos ouvir duas faixas do disco Songs of Ascension. Uau! E é possível que a emissão fique cortada a partir da 1 da manhã, portanto se calhar despeço-me já. Caso não vá abaixo, vão continuar a ouvi-la. De qualquer forma, os patronos e em podcast, enfim, a emissão estará completa nessas circunstâncias, portanto isto só afeta realmente o direto. De resto, relembro que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com e temos também o Facebook em facebook.com/amoscadarrumo. E além disso, temos o Patreon em patreon.com/amosca. E já agora um enorme abraço a todos os patronos, a todos os ouvintes e um abraço muito especial ao Zé, que tem estado bastante ausente nos últimos tempos. Mas, enfim, ele disse-me que tem acordado muito cedo e deitado muito cedo também. Um enorme abraço para ele. Bom, vamos seguir com duas faixas de Meredith Monk. A primeira tem o nome de Strand Gathering e a outra tem o nome de Vow. Depois disto há ainda um momento brutalíssimo dos Guttersnipe que vamos ouvir para terminar a emissão. Até já. Thank you. Bom, o que temia aconteceu e a emissão. E a emissão cortou de facto, portanto ninguém está a ouvir isto em direto. E é uma pena porque a faixa que vamos ouvir agora de seguida é uma das. Enfim, este disco chegou até mim pela mão do Chris, da Upset the Rhythm, com quem mantive contacto ao longo deste ano. Não tão intenso quanto eu queria inicialmente, mas enfim, fui perdendo o fio à meada dos vários lançamentos desta editora. E eu lembro-me dele me ter enviado os Gutter Snipe, e eu ouvi e fiquei algo aterrado e com algum medo de reouvir este disco. Entretanto, eu apercebi-me que a Wire gostou imenso, senti-me validado e vou aqui passá-los. Vamos ficar com Like My Voice Was Holothurin. O disco tem o nome de My Mother the Vent. Bom, eu na altura fiquei algo assustado porque o disco é muito energético e ouve-se muita coisa ao mesmo tempo, mas pode ser que isto resulte com vocês de uma forma que inicialmente não resultou comigo. Eu espero que gostem e eu volto para a semana. Até já.